Foxtrot 1-0-1-0-7-4. Foxtrot Golf Lima, Dion 1-0-1-0-7-4. Ciano 224, está agora 6 milhas só na passagem sobre o marcador e aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem. Agradecemos as reduções necessárias ao sequenciamento. Chame a torre 118, meia dúzia. Câmbio. Torre 118, meia dúzia. Não há do que agradecer, senhor. Uma boa noite. Boa. Foi Salvador, Oxané, 6224. Janeiro 6224, chama no externo, baixado e travado. Vai reportar o externo com cheque de trem. Sol 3305, Sol 23, libera direita, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, na minha escuta, 3305. Voo no 074, decolagem autorizada no 0, vento 140 graus, 109. Decolagem no 0, voo no 074. Passo externo, baixou e travou, Chané 6224. 6224, pouso autorizado no 0, vento 140 graus, 109. Livre pouso para o 6224. 1074, decolador 25, controle 120, décima 8. Obrigado, boa noite. Boa noite. 1074. 1074, este é o controle de Salvador, né, cordial. Contato radar, após 2000, gira à direita, vou em Leda, após Leda, Bridge, câmbio. Ok, após 2000, Leda, Bridge. Azul 4209, chame Recife, 1251. Recife 1251, Azul 4209, obrigado, boa noite. Boa. 5972. Táxi autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, partimento 1020. Só fica tendo o tráfego da TAM agora ingressando parte 1. Meia 224, solos 27, direita, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 01. Na sua escuta, pela direita, Alfa Juliette. Portão 01. Vai ao 01, 6224. Rio 5972, a linha decola 10, vento no 40 graus, 139. Salvador, total 9908 para o pushback acionamento. Total 9908, pátio 3, autorizado pushback acionamento, chama táxi. Autorizado push acionamento, chamará táxi 9908. 15972, decolou 31, no controle 120, decimal 8. Muito grato, boa noite. Boa noite. Boa noite, é o Rio 5972. Rio 5972, este é o controle Salvador, meu cordial. Após 2000 pés, gira à direita e voe direto Ildes, sem restrições. Após 2000 pés, direto Ildes, muito obrigado, Rio 5972. Sigo 972, espaço a 3000 iniciando a curva, contato rápido. 972. Tá 9908, tá autorizado, parte 1 no Índia Alfa. Ponto de espera da 10. Chama pronto, altímetro 10, 1020. Eu já confirmando, é parte 1, Índia e após Alfa. 9972, chame Recife. A frequência 1251, boa viagem. Frequência 1251, muito obrigado, muito boa noite. Boa. Total 9908, a linha decola 10, vento 140 graus, Total 9908, decolou 39, controle 120, décima 8. 1208, outro vale. Muito boa noite, total 9908. Está cruzando meio 200, cara. Total 9908, controle, está em contato radar. Câmbio. Seguinte, contato radar. O controle autorizaria o total da presente voar a rua? Possível, pode girar à direita e voar Arbor, que dentro em breve vai receber uma manobra boa para encurtar sua trajetória a terminal. Muito grato, mando Arbor na escuta da próxima. Botão 9908, a posição é agora, tá passando 060, é Obitude. Poderia confirmar? Obitude. Obitude. Poderia esclarecer pro total, nós teríamos no nosso planejamento de voo, depois de Arbor, Elefa, Cebedi e Sagaz. Nós fizemos uma solicitação ao melhor centro de controle do Nordeste quando o Total iniciou a corrida de decolagem. Qual seria a posição que ele poderia voar após Arbor que não fosse Elefa? Aí o centro nos informou essa posição, Obitude. Como está fora da minha área de responsabilidade, eu não conheço. Mas se houver qualquer problema, Total 9908, se eu não conhecer também, ele pode fazer Arbor Elefa, eu vou questionar o centro uma posição que o senhor conhece. Ok, eu vou selecionar aqui Obitude, Oscar Bravo Delta, uniforme e o que mais? É, eu não conheço a posição, deve ser Oscar Bravo Índia Delta, uniforme Delta, mas como eu não conheço, pode ser qualquer outra letra aí. Oscar Bravo Índia Delta, uniforme. Ok, voando Obitude, Oscar Bravo Delta e uniforme Delta. Positivo, confirmei junto ao centro. Positivo, Oscar Bravo Delta e uniforme Delta. Muito grato. total 9908, chame Recife. A frequência é 1288, caso negativo 1251, boa viagem. 1288, alterna 1251. Bom trabalho. Boa. Salvador, tá 3305, autorização Recife. 3305, Recife autorizado, nível 330, perisco 58. Decola da sessão 1-0, curva esquerda, pouca transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5151. 330, Recife 258, 10, esquerda, pouca Aracaju, 20, ponto 8. Só 3305, chama o pushback acionamento. Vai chamar mesmo.